Baby, you understand me now. Every lesson learned. If sometimes you see that I'm mad. A questão foi que eu me encantei demais com tudo. Mostrei fotos legais pra um cego, uns sons legais pra um surdo. A cena acha o meu rap limpo, deve de adubo. Purificação nas lágrimas de um cara sujo. O álbum do Sabota é igual o meu e pronto. Ambos são só lágrimas de um cara morto. Sobre você, eu sou o oposto, o gosto, eu gosto. Quando você discorda de mim é um conforto. Livre, mas semi-vivo, semi-morto. Eu nem escrevo no papel, meu dia a dia é fogo. Queima, e eu nem coloco tema. Esse rap eu fiz pra mim, tu quer um prato, escuta outro. Senti falta do Yankee, imagina como eu tô sentindo. Quero um álbum novo, criativo e divertido. Eu quero um ano novo, sem amigo oculto, é pedir muito. Não há digitais, eu sou a prova viva, o tiro. Opinião é opinião, dá pra qualquer um não. Deus ajuda aqueles que se ajudam. Disfarçado de som, é uma bomba. Confundem, acabam apertando o botão. Opinião é opinião, dá pra qualquer um não. Deus ajuda aqueles que se ajudam. Disfarçado de som, é uma bomba. Confundem, acabam apertando o botão. Quem vai chorar no teu velório quando a chuva cair? Não fique em choque com o cheiro, é só careta. Meu rap agora é tarja preta. Track é tanque da minha banca. Saca gangue, segue a trama. O prango espanca cada letra. Cantei toda minha dor. Vem desses puxa e mentir. Se vai fugir do que sentir, qual é o sentido de estar aqui? Você pediu, não foi? Queria saber sobre tudo. Agora paga o preço da verdade. Se afogar no fundo. Quando o conselho ignorou, até tentar se entender. Será que você já pensou por quanto tempo vai correr? Que rumo a vida vai tomar quando você for lá viver? Eu quero ver quem vai ficar, se a sanidade me esquecer. Aqui, onde o céu é vermelho, num deserto azul, onde mente pro espelho se tornou tão comum. Sem brecha eu quero um isqueiro, taca fogo e mais um. Cantando a vida, guerreiro, salve América Sul. Opinião é opinião, dá pra qualquer um não. Deus ajuda aqueles que se ajudam. Disfarçado de som, é uma bomba. Confundem, acabam apertando o botão. Opinião é opinião, dá pra qualquer um não. Deus ajuda aqueles que se ajudam. Disfarçado de som, é uma bomba. Confundem, acabam apertando o botão.